Fala baixo que quem tá passando é os caras do dinheiro. Coleciona imóvel, loja, carro e puteiro. Vivemos desse jeito e se a receita procurar, nós é filho de herdeiro. Fala baixo que quem tá passando é os caras do dinheiro. Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro. Aí tem neto MT, esse é o DJ Paulinho. Nós é filho de herdeiro. Madruga propícia pra sacar a nave na rua. Sempre ando disposto, não dá pano ferrado. De Prada, Milano, mirando a PB da rua. Gatona, pode vir que hoje o bolso tá forrado. Jogado na P de uma milha que comprei do outro lado. Vivo na loucura agora que tô milionário. Dinheiro na caba tem até um pouco enterrado. É o bonde do anonimato. Minha coleção de carro é só nos melhores amigos. Colecionando casa cara em cada condomínio. A sombra na maca no toque tá o Joãozinho. É a tropa do sigilo. Fala baixo que quem tá passando é os caras do dinheiro. Coleciona imóvel, loja, carro e puteiro. Vivemos desse jeito e se a receita procurar, nós é filho de herdeiro. Fala baixo que quem tá passando é os caras do dinheiro. Coleciona imóvel, loja.